Eu sou aquele que viu a dor na escuridão. Clamei ao Senhor, a mão do furor me cercou. Em trevas profundas, meu coração chorou. Quebrantado, sem forças pra andar, a minha alma clama, Senhor, vem me ajudar. As misericórdias do Senhor nunca têm fim, Ele é o meu amor. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, Senhor. Eu espero porção. Em meio ao lamento eu clamei, das cinzas da dor eu me levantei. Cercado de maldade, sem paz, mas em ti, Senhor, minha esperança faz. Lamento em meu ser, mas sei que virás. Acalma a tempestade e traz paz para nós. Espero.